espero que você também. Se Deus estiver me ouvindo, quero viver, ser alguém. Meu nome é rei, você sabe, eu sei. Cirurgia moral, dentro e fora da lei. Só nos resta pedir, lutar e conseguir. O crime não é o crime, venha conferir. Não é o primeiro, o segundo, o terceiro, agora quem mais? Vi seu triunfo, derrota, sucesso eficaz. Mas sempre custa bem caro, o preço é implacável. Se paga com a vida, demonstre ser amigável. Notável é como se morre de graça. Dispenso ferro, camarada, violência basta. DJW tá ligado, sobrevive quem quer. Eu sei que o ódio é grande, escute quem quiser. Quantas mães já choraram e ainda vão chorar. Quantos amigos, véi, ainda vão vingar. A perda é foda, incomoda a gente. Mas como segurar com o mal na mente? Perder irmão enxergado, parente ou amigo. Se me livrarem dessa aqui, pode crer, tô contigo. É mais malandro que ninguém. Quem mata morre sem olhar a quem. É tipo faroeste, a lei do mais rápido. Se tô mentindo, me prove ao contrário. Quanto super-homem, eu já conheci. Peito de aço, homem macho, já vi cair. Quer confirmar? É só chegar no cemitério. Às vezes de graça, de rocha, falo sério. Escolha a opção, pense nisso, pense em você. Você prefere matar ou morrer? Sei que é difícil, mas não é bem assim. Segurar o ódio, acender o estopim. Quem joga sujo, sujo aqui morrerá. É fácil pensar a ideia, suportar. Consequência, criminalidade, tá ligado? É quebrada, favela, barraco. Quem se adianta, marca sua presença. Se vira, se ajuda, ao menos tenta. Não queira ser herói, respeite nossa lei. Não pense que você também pode ser Deus. Aqui quem vos fala é seu chegado Marcão, um grande irmão. Tô ligado na fita do grande malandro. Uns babacas que dos homens vivem despistando. Como eu já disse, malandro demais se atrapalha. São todos um bando de canalhas. Aí, rei, é como você mesmo disse. Ninguém é mais malandro que ninguém. Quem morre pipocado muitas vezes matou sem olhar a quem. Gostei da levada e das palavras. Cirurgia moral, dando as suas lapadas. Eu quero paz, espero que você também. Se Deus estiver me ouvindo, quero viver e ser alguém. Rei, hey, IW, falou, eu ouvi, gostei, interpretei. E os anjos que digam amém. Aí malandrão, não uso demagogia. Sei que por isso você não me elogia. Sou sincero e isso de você eu não espero. Sei que perco meu tempo, um abraço de você eu não dependo. Rei, hey, W, cirurgia moral vital. Marcão do baseado de vocês, sou um grande aliado. Yeah.